está na palma de tuas mãos e a terra é o estrado dos teus pés. O universo se fez no céu.